agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Diga Lá ao Senhor Fado. A primeira edição de hoje, dia 20 de dezembro do ano de 2010. Estamos pertinho do dia de Natal, mas ainda faltam pelo menos 4 dias, 5 dias. Sexta-feira já é dia 24, véspera de Natal, e sábado então é aquele dia tão desejado. Mas antes de pensarmos nisso, temos muitos, muitos fados para ouvir. Pelo menos são 8 fados que vão ouvir, os que irá ouvir nesta nossa emissão. Já sabe que pode pedir o seu fado, pode pedir uma prenda de Natal para si ou para dedicar a alguém muito querido para si. www.radioantenamé.info, na nossa página de comentários, há sempre um espaço para o seu pedido. Ou então em geral.radioantenamé@gmail.com. Sinta-se à vontade e, claro, peça aquele fado que lhe faz sorrir. Aguarde-te ao chegar. É o primeiro fado de hoje e vem na voz de Ana Moura. Logo depois, assim nasceu um fado, o fado trazido por Alfredo Duarte Júnior. E terminamos com Barco Negro, na voz de Amália Rodrigues. São estes os três fados de três grandes fadistas que abrem assim a primeira edição de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado, aqui na sua rádio Antena Web. Minha voz, voz do olhar, sinto que o tempo tarda em chegar, distante e ausente, sinto apertar o peito ardente por te encontrar. Na minha alma que anseia urgente pelo momento de ter-te presente, infinito, estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar. Encho a minha taça vazia com perfumes de poesia, bebo a saudade amarga e fria, e então chora vazia, por um momento se acende a magia, do infinito estendo o meu sorriso, num mar azul de sonhos, acorda-me ao chegar. Encho a minha taça ardente com incenso doce e quente, sirvo de beber a alegria que sinto ao ver-te chegar. Calas minha voz, chora vazia, por um momento se acende a magia, pelo infinito estendo os meus olhos, um mar de mil desejos aguarda-te ao chegar.

basta partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Para os próximos minutos, aqui no nosso programa, ficamos com o fado Vivendo Sem Mim, fado trazido por Ana Sofia Varela. Logo depois, Hélder Moutinho traz-nos A Minha Cor. E terminamos com Confessando, na voz de Fernando Maurício. São estes os três fados, mais três grandes fados para si, aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Trazias a minha cor, meus olhos foram contigo.

sobrevivo neste fado. Muito embora eu aprendo, continuo a ter tamanho. Chegamos ao fim da nossa primeira emissão do nosso programa Diga Lá ao Senhor Fado de hoje. Vamos embora por agora, mas às 19h30 estamos de volta com mais uma emissão. Já sabe que até lá pode pedir o seu fado em geral.radioantenaweb@gmail.com ou então enviar-nos o seu comentário para a nossa página de comentários que está no final do nosso site. Sinta-se à vontade, peça aquele fado, aquele presente de Natal, dedique-o a alguém ou ofereça-se a si mesmo, porque também merece. Já sabe que aqui passam só os fados que você gosta de ouvir. Vamos terminar com Andei à Tua Procura, na voz de Manuel de Almeida. E logo depois ficamos com Alfredo Marceneiro, Vítor Duarte Marceneiro, que nos trazem Mocidade Perdida. São estas as duas grandes vozes que ficam no final da nossa emissão. Da minha parte é tudo por agora, mas às 19h30 estou de volta. Fique bem e até já! Nos sítios mais conhecidos, mas o medo de encontrar perturbava-me os sentidos, mas o medo de encontrar-te perturbava-me os sentidos. Não sei se a ti já também te aconteceu andar estou na descoberta de alguém, mas receando esse encontro. Na descoberta de alguém, mas receando esse encontro. Gostava que me aparecesses ali em qualquer altura, mas que não te apercebesses que andava à tua procura, mas que não te apercebesses que andava à tua procura. Queria tocar-te com a mão, ver-te a pequena distância e dar a falsa ilusão de não ligar importância. E dar a falsa ilusão de não ligar importância. Perguntei a toda a gente, por ti ninguém respondia. Perguntei a toda a gente, por ti ninguém respondia. Eras a luz do poente, eu a sombra fugidia. Eras a luz do poente, eu a sombra fugidia. Paraíso de lembrança.